Bom Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. A música de dança está intimamente ligada à música ligeira. Aqui surge o problema do jazz, que é múltiplo, como em geral os do nosso tempo. Se se perguntar de onde veio o jazz, terá que se responder que foi uma mistura cozinhada por negros e elementos cosmopolitas em escuras tascas dos portos de mar da América. Não seria, porém, justo condenar o jazz por esta mencionada origem, visto que quase todas as danças europeias, as mais estimadas e praticadas, não tiveram princípios mais elevados. Se o jazz é coisa duvidosa, não será pelos lugares e pessoas que o fizeram, mas pelo que é musicalmente em si. Teremos que dar ouvido já às vozes dos numerosos amigos da música que se erguem contra ele. As oposições têm sido até agora infrutíferas. Se fosse possível pesar numa balança todo o movimento musical, tanto o sério como o ligeiro, pondo num prato o jazz e no outro a música elevada, ver-se-ia pender a agulha para o lado do primeiro. Uma tal situação provoca sérias apreensões, mas é um facto. Thank you. como já foi dito, toda a nossa vida moderna está embebida em música. Por todos os lados se ouvem vozes e instrumentos. O número dos concertos em todos os países tende a aumentar. Novas orquestras são criadas e festivais são enraizados nos hábitos de numerosas cidades, cujas tradições são de modo a atrair turistas. Postos transmissores às centenas inundam-nos de som todo o dia e toda a noite. Hoje, a mais erudita sinfonia entra na casa do mais modesto e inculto dos trabalhadores manuais. Nos serões familiares, a juventude rodopia com os ritmos selvagens da percussão ou ao som anasalado das melodias de saxofone. O filme serve muitas doçuras sonoras aos cinéfilos sentimentais. A política partidária ou totalitária, o reclame comercial não podem dispensar a música. Até para a loucura das grandes guerras mundiais, a mocidade marchou a cantar. Onde nos levarão as novas canções? ainda representará a música para nós, como representou para os gregos antigos, uma elevada indução moral? Passará ainda pela música de hoje o mesmo espírito que animou as partituras do Barroco e as admiráveis construções de Baltasar Neumann? A música será ainda um meio de comunicar com o que há de melhor e de mais íntimo nos nossos sentimentos? A arte musical do nosso tempo ainda será capaz de atingir a lógica das sonatas e das sinfonias do Rococó? Poderá igualar na emoção humana e no êxtase sobre-humano a música dos românticos? Haverá num tempo tão condicionado pelas necessidades materiais lugar para o jogo invisível das vibrações? Mas enquanto nós pensamos, outros trabalham para encontrar o novo ou para vestir de trajes modernos o melhor do antigo. Por que não se ocuparão mais os homens, que afinal ainda estão vivendo neste mundo sublunar, a encontrar uma arte musical mais em relação com a sua vida? As ondas da evolução não param. Atrás de uma vem outra. Pelo menos não estamos parados. Até na presente ocasião existem dados que foram lançados de novo no jogo. Que nos fique pelo menos esta esperança. Thank you. Ouvimos 6 temas de Art Blakey and the Jazz Messengers do álbum Caravan. 1. Caravan. 2. Sweet and Sour. 3. In the Wee Small Hours of the Morning. 4. This Is for Albert. 5. Skylark. E 6. Thermo. Leituras do livro de Friedrich Herzfeld, Nós e a Música, tradução do professor Luís de Freitas Branco, edição Livros do Brasil. Onde jaz o teu ouvido? Programa do Clube de Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.